vitória é certa se acreditar. Recebi de Deus e quero te falar que grande é a vitória que o Senhor.